Voltamos aqui ao pé da letra pela Rádio Sarau. O convidado de hoje é Lula Barbosa. Lula, é o seguinte, eu conheço você dos festivais, cara, certo? Que é uma coisa que acho que foi sempre presente bastante na tua vida, né? E marcou bastante a tua carreira, né? É, eu comecei a me interessar por música vendo os festivais pela TV, vendo os festivais da Record, vendo, né, Gil, Caetano, Chico. Que já estava nascendo ali uma safra de compositores referência, Exatamente, que até hoje estão aí, né? né? Hoje temos Lula Barbosa e tal. Aí a gente se encantou, e os festivais, e ainda continuam, né? A gente sabe que os festivais são a grande porta para tanto para a experiência, né, para o compositor mostrar uma coisa inédita, coisa nova, uma coisa diferente, mas para descobrir talentos como músicos, intérpretes, né? É, Eu acho. temos hoje na TV, né? Agora o foco é mais os intérpretes, né? Apesar de que os intérpretes também acabam engrandecendo alguns compositores pelas escolhas, né? Mas esses projetos que a gente vê na TV, esses realities, eles não, na realidade eles não acrescentam nada, né? Eu acho que vale muito mais a experiência de um festival onde o intérprete vai interpretar uma música que ninguém nunca viu, né? E vai dar a alma dele, vai dar a criatividade dele ali, aquilo vai marcar assim, do que ele ficar nesses reality shows, essas parece Olimpíadas, né? De pessoa Sim, ficar lá. para música, tu acha que isso não é muito saudável? É muito over, né? Fica quem grita mais, quem, né? Não é isso. Não, não, não. E parece que há um engrandecimento sobre o agudo, né? O gospel, né? A forma gospel, né? Não estou falando sobre a música, né? A composição gospel, mas estou falando a atitude, né? Digamos que a atitude não é brasileira. Eu acho que nós temos grandes nomes para nos espelhar, como Ângela Maria, como né, a gente teve Ângela Maria, Elis Regina, Até o Elisete João Cardoso, Gilberto que não gritava, né? João Gilberto. Cada um tem sua peculiaridade, né? A gente não tem que achar que cantar como o americano canta é a oitava maravilha do mundo. Não, é o americano, é uma história deles, é um sentimento deles, um movimento deles. Nós temos o nosso, também tão rico, até mais, né? Porque quando eles ouvem a nossa música, eles se encantam, né? Sim. E Eu acho. esses festivais agora de canção, né, inéditas, tal, compositores novos, acho que passou por uma esfera underground, né? Pois é uma pena, né? É uma pena que é pouco difundido. A gente vê tanto lixo, né? Na televisão, principalmente aberta, que poderia cobrir um festival, né? A gente vê que festivais aí ocupam, movimentam uma cidade inteira, como o FENAC lá em Boa Esperança, como o um festival em Santa Rosa, como é que chama o Festival Santa Nós Rosa? tínhamos um aqui em Santa Catarina, que é o FEMIC, que acabou, que era muito bom, que era excelente o FEMIC, né? Que pena, né? É o seguinte, eu vou falar de dois festivais específicos aqui que me vem à memória do Lula Barbosa, certo? Primeiro, né, a grande apresentação icônica, né, do Miraíra, né? Festival dos Festivais. Festival dos Festivais em 2000. Não, Não, isso não, foi antes, desculpe. 2000 foi... oito. 85. 85, perdão, 85. 2000 já é o Festival da Música Brasileira, né? que foi com brincos, né? A música. Isso. São dois momentos em que o Lula Barbosa, né? Dois momentos engraçados que foram 15 anos de diferença, né? É Mas incrível. que quase que de repente tarimbou, né? O Lula Barbosa, né? Eu acho que de uma forma ou de outra marcaram, né? O de 85 foi mais forte, mas Não, mas ele. a apresentação do Miraíra, eu quando vejo no YouTube, e isso eu peço para os ouvintes dar uma olhada, é absurda, é absurda. Tá uma edição fantástica, né, para começar, né? Vamos botar a mão à palmatória, a produção da Globo nesse sentido, né? É, a edição, quando corta para os músicos, vai para o público, volta para os músicos, a apresentação de vocês é fantástica. Inclusive, até eu me surpreendi, porque eu faz tempo que eu não via, né? E o Placa Luminosa tocava com vocês, né? Que era uma banda pop, né? E vocês faziam aquela mistura nova de eletrônico com primitivo, com flauta. Com latino, né? Com Com a letra e aquele hino latino que virou Imiraíra, né? Pois é, impressionante que até hoje esses shows que eu fiz com o Plínio, eu cantei Miraíra com o coro das crianças, e as crianças adoram essa música e Não, é elas. fantástico, eu me emociono lembrando assim agora, né? Eu achei, o que eu achava mesmo fantástico é que ela é uma primeira audição, né? Ali do público, né? É impressionante. E como numa primeira audição uma canção. Consegue arrebatar as Eu pessoas. tu acha que existe esse lance do que a gente que o que o às vezes o quem falou numa outra entrevista foi o Daniel Lopes. Que ele tinha ouvido do Tom Zé falar isso, da música da natureza, assim, aquela que tá na natureza, né, e entra na gente como se a gente estivesse bebendo água com sede, sabe, né? É. Daniel do Tarumã? Tem alguma coisa assim nas Tem. canções? Tem. E você busca isso? Não, não é que a gente busca. Eu acho que a gente. Você faz a música e você não fica preocupado se vai ser uma música para 10, para 100, para 20, para quantas pessoas vão gostar. Você faz porque vem a inspiração e você faz, né? Essa coisa isso é da nossa. Do teu hábito, né? Como compositor. A gente faz a música e depois a gente mesmo se surpreende, às vezes, com o resultado. Fala, nossa. Você é um bom ouvinte? Eu procuro ser. Eu sou um ouvinte um pouco chato, assim. Eu gosto de ouvir coisas boas, né? Eu não me prendo a modismo, não me prendo a essa. Eu acho que a música boa ela é atemporal. E a leitura, né, para compor as letras, acho importante. Depois de muito tempo, agora eu tô fazendo uns temas para o pessoal pôr letra. Normalmente eu sempre musicava a letra, eu gosto de encontrar musicalidade na letra, Explique isso melhor, botar temas. né? Você faz a melodia, faz a música e manda pro parceiro fazer a letra. Ah, tá, entendi. Quer dizer, então a melodia está pronta e aí você repassa. E Entendi. também é outra forma de compor. Isso aí, mesmo assim, mesma coisa com a letra quando é enviada para você, daí você procura. Tem gente que se sente, por exemplo, já vi muito compositor falar, poxa, mas eu quando eu pego uma letra eu fico limitado, né, na criação da melodia. E é engraçado, eu quando eu pego a letra, pelo contrário, eu descubro a melodia que aquela letra pede. Acho que a palavra, a fonética já é uma inspiração. Que legal, que legal. A língua portuguesa permite isso, né? Ah, bom, as nossas letras comparadas no mundo são verdadeiras obras-primas, né? Temos letras incríveis, temos autores letristas incríveis, desde do Orestes Barbosa, Silvio Caldas, a Ivan Lins, o nosso grande Chico Buarque de Holanda, né? E anteriores, né? Cartola, Então, Lupicínio. nossa, Lupicínio, fantástico. Né? Impressionante. E vamos puxar para o outro festival lá de 2000, que daí, nesse caso, você entrou como intérprete, né? Pois é, né? A história desse festival foi bem interessante. Eu não sei se eu já contei. Eu tinha mandado músicas e não, mandei uma música e não foi classificada. Aí uma amiga minha falou: pô, mas você não vai participar do festival? Eu falei: não, não classifiquei nenhuma. Oh, mas você não é intérprete? Eu falei, sou, mas. Ela falou, mas então, se oferece, né? Do jeito dela, né? Eu falei, como assim? Aí eu liguei para um amigo meu, que era diretor de televisão, até faleceu ano passado, Adriano Stuart. Sim. Falei, Adriano, a gente tem algum amigo que trabalha na produção do festival aí? Então, tem fulano, então. Aí eu liguei, me deu o telefone da pessoa, falei com ele, falei, olha, eu sou Lula Barbosa, sou intérprete e tal, participei do festival dos festivais. Se alguém precisar, se precisar de um intérprete e quiserem, eu estou aí, né? Mas passou o tempo, eu falei, ah, imagina, né? Falei por falar, né? Por desencargo consciente. Um belo dia me ligam da Globo falando, olha, tem uma música aí, o cantor não está se sentindo seguro para cantar, eu gostaria de saber se você gostaria de ouvir, para ver se tem a ver com você, e você pode ser um intérprete. Aí me mandaram música, eu falei, pô, é linda. Aí dei uma adaptada no meu jeito de fazer, e foi assim que surgiu Brincos. É, e fantástica também, né? Caiu com uma luva contigo, aliás, né? Tivesse um talento. Parece que Parece que é é tua. minha. Parece que é tua pelo. Também, né? O arranjo que tu permitiu, né? A tua voz a trabalhar, as entonações, né? Ali o ápice emocional dela ali que ela tem. É, Então. eu acho ela também muito bonita, né? É, particularmente acho ela um pouco menor do que a Miraíra, né? A Miraíra é uma obra-prima. Agora, ela tem um apelo popular muito legal, né? E inclusive todas achavam que ela ia ser a campeã, né? Pois é, deu uma maior confusão, né, nessa daí, porque inclusive o público todo esperavam ela, realmente ela foi. Era uma música muito bonita, né? Nas finais, da final, né? Porque foi para trás, foi embora um monte de composição boa, né? Daquele ano, né? Pois Tinha uma é, do Chico César, que até hoje é sucesso aí, de vez em quando toca. Então, é essa coisa de jurado também que é meio complicado, né? Eu já fui jurado de festival e é muito difícil, porque você acaba se equivocando no momento, precisa ter muita. A interpretação do da hora também pega, né, na avaliação, né? Não é, é que o festival é uma coisa dinâmica, é como um jogo de futebol. De repente, um cara que você menos espera vai lá e faz um gol, né? Sim. Aí você acha que ele é o vencedor, aí depois você vai ver, putz, mas ele não é, não era a música, não é. E já Entendi. foi. Aí quando chegou lá, deram nota demais já. Nota muito alta já. Deram uma nota muito alta para alguém que. Aí quando esfria lá e o cara vê, não, falou, não, não, não. Eu conversei com. Um dos jurados do festival, ele me falou, olha, ali foi um equívoco grande, porque a gente trabalhou pela média. Então, se trabalhar aquele negócio da média, né? Que a Exato. pessoa, ela tá, a pessoa pode estar com 30 graus, né? Ela pode estar com a cabeça para fora 30 graus e as pernas 0 grau. É, alguém não gostou demais da música, botou um zero, a média foi lá para baixo, né? Exatamente. Faltou um matemático ali no lugar dos músicos. Exatamente. Ou então um músico mesmo, né? Porque não tinha nenhum Nenhum era maestro. jornalistas, né? E tal. Exatamente, não tinha nenhum maestro, nenhum compositor, né? Para falar, gente, ó, essa é a música, entendeu? Ou então dá um peso, né, para quem é músico, né? Exatamente. Faltou uma matemática ali para fazer uma estatística melhor, assim, botar um pezinho, assim. É, amigão, vamos escutar essas duas músicas agora. Opa, Deixar o pessoal vambora. aí com água da boca não é justo, né? Vamos Tá bom. escutar então Miraíra de 1985 do Lula Barbosa e Brincos interpretado pelo Lula Barbosa no que era do A Mauri fala dela, Amaury Falabella. E essa você ainda continua cantando nos shows, né? As duas, né? As duas, não tem É jeito. importante, né? Vai chegar um momento que nem o Caetano falou, eu quero me livrar de alegria, alegria não consigo, né? Então. São três, né? Tem Desejos e Delírios e. Não, são quatro. Desejos Desejo delírio também. e Tempo de Fé. São as Isso. quatro. Essa daí a gente escuta daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta. Com Lula Barbosa, direto do ao pé da letra, aqui na Rádio Sarau. Aguenta aí.